Apesar de não se tratar de uma adaptação literal da graphic novel, a animação consegue puxar bem a premissa geral que a obra apresenta, criar o Sindicato do Crime. Junto com ela, uma versão de Lex Luthor super-herói em um mundo praticamente do avesso. E assim como o material original, o filme traz versões opostas dos personagens já conhecidos pelo público e que um contraste que não é idêntico, mas é ao mesmo tempo interessante. Enquanto que a graphic novel apresenta uma discussão mais profunda do que é bem e do que é mal, fazendo até uma analogia com interferência internacional, a animação, por sua vez, dá espaço para confrontos físicos entre os heróis contra as contrapartes malignas, embora teça um comentário filosófico sobre qual a fonte do mal em seus momentos finais. Em resumo, por um lado, a graphic novel se apoia mais no próprio texto, por outro lado, a animação se apoia na apresentação e na ação, mas ambas mostram um conflito de terras paralelas à sua própria maneira. Então esse foi meu Adaptube do mês. Uma avaliação, uma inscrição nesse canal e um comentário dando a sua contribuição são sempre bem-vindos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.